Ellison. Não deixa parar, Ellison, de jeito nenhum. Joga o braço no céu aí, todo mundo. Todo mundo que tá feliz. Joga o braço no céu. Joga o braço no céu e começa a jogar pra um lado e pro outro pra ficar lindão assim, ó. Já. Que tá acontecendo? Direi, esquerda, direi, esquerda, direi, esquerda. E quem é que tá apaixonado aí, bota o braço pro céu. Ou quem vem atrás do seu amor hoje aqui no Super Pop em Santo Antônio do Tauá. Curte essa aqui, maninho. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondia oi meu bem na mesma hora. Quero ouvir, hein? Hoje é só oi. Fala bem alto no ouvido do teu amor. Oi. Eu te amo. Tchau. Toma-te. Fica com Deus. E de vez em quando um boa noite. Sentimento. Lembra a gente no começo da minha língua dando volta no seu beijo. Sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tchum. Lembra a gente no começo da minha língua dando volta no seu beijo. Volta a ser como era antes. Que eu deixo. Volta a ser como era antes. Que eu deixo. Te concentro. Saudade agora. Quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondia oi meu bem na mesma hora. Hoje é só oi. Tchau. Fica com Deus. E de vez em quando um boa noite. Sentimento seu nenhum. Te amo e você. Lembra a gente no começo da minha língua dando volta no seu beijo. Bora fazer assim agora, vai. Acordei mais uma vez embriagado. E o seu cheiro impregnado. Outra vez. Na minha roupa. Só fica o resto do seu beijo na minha boca. Você deu conta e o coração entrou na boca. A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida. Mas desandou com a sua ligação perdida. A bebida, pai. Vai, vai! Faltou coragem pra dizer. E toda a galera do São Luís, do Maranhão, que presente, galera de Cândido Mês. Alô, Fernando! Abraço pra você. O querido também com a gente, Diego. Obrigado, meu mano. Não fale mais o meu nome, não me telefone. Por favor, não pergunte por mim. Mas eu não vou mentir. E deixa o bracinho em cima, em cima, em cima. Pega a gata, pega a gata. Vai, vai, um, dois, três, vai! Cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, você fala que me ama só pra me prender. Um abraço, meu parceiro Adrielson. O caminhão. A curtida aqui, o pop pelo Adrielson. Se me desse amor do tanto que me dá prazer, mas você vem e vai. Eu querendo arrumar. Aí, batata! E fica milu, e milu, e me iludindo. E eu fico nu, pá caindo. Cê fica milu, e milu, e me iludindo. E eu fico nu, fico nu, pá caindo. E agora, maninho? Sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração, mas a madrugada vem me procurar. 3, 2, 1, bora! Eu era só um passeio, uma distração. Meu corpo era sua diversão. O nosso come. Bora, macho branco, bora, Ninho, super viper! Oi! Mas tá sentindo fama. Toma todas. Caí na madrugada, eu vi que tava errada, tá desesperada, louca pra me encontrar. Alô, Vinícius Silva, abraço pra você, Vinícius. Alô, Bruno Dutra. Toma, Júnior. Atenção, vereador Júnior Peixe. Júnior do Peixe, compareça até o seu veículo com o Márcio Maldir. Alô, vereador Júnior do Peixe. A madrugada vem me procurar. Vem me procurar. Eu era só uma, assim, uma distração. O meu corpo era sua diversão. O nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama. Segunda-feira, papai, vamos lá. Vai pra todos os fazendeiros aqui no Tauá. Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei. E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar, e o motivo eu já sei. O campo é minha felicidade, mas só que ele não deixa ela sair da cidade. Eu moro na zona rural, ela faz faculdade e sempre tá na... Mas é o quê? Ela é com a família dela, sei que não me aceita, porque sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital. É com a família dela, sei que não me aceita, porque sou vaqueiro da zona rural. Os gados do Heitor, rapaz, pela cidade, abandonou tudo, fazenda pra morar na capital. Agora ele tá só no rock doido, Alisson! És rainha do vaqueiro, igual a você não tem. Vou me apresentar pra ela e chamá-la de meu bem. Também. Ela monta num cavalo e me convidou também. És rainha do vaqueiro, o vaqueiro conta bem. És rainha do vaqueiro, sou vaqueiro bom também. És rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também. Parceiro baleado, o baleado direto da vigia aqui no Bob. semana eu vou ligar meu paredão. Convida as meninas pra queixar no paredão. Chega o fim de semana, eu vou ligar meu paredão. E chama o lourinho pra botar no paredão. Preste atenção, novinha, no que eu vou dizer. Preste atenção, novinha, com o que eu vou falar. Kika, kika, kika com o bumbum. Kika, kika, kika. Vai descendo até o chão. Kika, kika, kika, vai novinha, vai no chão. Kika, kika, kika com a mão no... Kika com a mão no paredão. Kika, kika, kika com a mão no paredão. Kika, kika, kika. Para matando, desgraçado! Aqui, aqui, aqui. Tá amando, né? Cadê o gritão? Eita porra, vai, garoto! Que imagem de CD! Parou? Parou não! Esquenta, Alisson! Oi, oi, oi! Ai, meu Deus! É o... Bora sacudindo, sacudindo, sacudindo, sacudindo, sacudindo! Quem tá solteiro joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Só a torcida do Papão, a torcida do Papão. Quem é do Paysandu dá uma vaia no Remo. Agora quem é do Remo joga o bracinho pra cima. Bate na palminha, torcida do Leão. Bate na palminha, torcida do Leão. Bate na palma da mão, na palma da mão. Quem é do Remo dá uma vaia no Paysandu. Solta a batida, danado! Vai, vai, vai, vai! Quem conhece oferece, vai! Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda, ela é pura. Que delícia de mulher. Tô de rolê com a prostituta. Ai, que gata. Ai, que pura. Alô, Ediane Perdigão! Que delícia, mulher. Eu sei o que eu tô fazendo nesse faroeste, porque eu tenho a arma, mas a pistoleira é ela. Bora lá, Ellison. Eu viajo nela, eu tiro onda com ela. Onde eu chego, não tem jeito, a massa paga um pau. Eu viajo nela, eu tiro onda com ela. Eu banco mesmo, a figura no jeito, dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar. Olha, a gente já tá pronto os CDs ao vivo. E da festa de hoje. Galera, pode chegar ali no House Mix. Os meninos já estão circulando também aí. O preço bem acessível. CD ao vivo de hoje. Tá prontinho, tá quentinho. Tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Ela é pura. Ai. Tô de rolê com a prostituta. Que gata. Ai, que pura. Bora, Alisson. Faz diferente, mano. Faz. Faz e acontece hoje aqui no Tauá. Dessa forma aqui. Alisson, o DJ premiado Top Marketing do Brasil. Você feriu meus sentimentos. Mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. Bora, Leonardo, papai, é hoje. Vou encontrar outro amor. DJ Ellison. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Obrigado, doutora Patrícia. Obrigado, doutora. Selva Maria, tá conhecendo o pop, obrigado. E aí? Rainara, agora é pop, né? Fabrício da G12, meu irmão! Pode crer, garoto! Viver sem você é pior do que viver sem ar. Baby, vem me amar. Lembro do seu sorriso. Alô, Mike! Volte! Não chega com seu pai! Por gentileza! Vereador Júnior do Peixe! É aquele momento pra você pegar a sua gata e só na manha, pai, sem agonia. Vai que tem muita coisa pra acontecer. Dali DJ Ellison. E aí? Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando, eu acho que ela está afim. O empresário Marreta tá aqui com a gente, aquele abraço pra você, viu, meu empresário Marreta? Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Tem um cara simples como... Ele disse, Alice, hoje eu não tenho hora pra parar aqui no Talá. É a galera da moto! Alisson. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de brega, funk e lambada. Toma, Jay! Super Pop Live. Live. Live. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já é. Dali Ellison! Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Pirateiro. Pra sempre amar. Tá amando, bebê? Você me perdeu. Não deu valor em mim. No meu amor. Não vou mais chorar. Não vale a pena ter você. Mas vou. Motivos pra sonhar. E eu me encontro só. Penso em você olhando o mar. Sua brisa a me tocar. Como se fosse os carinhos seus. Daqui a pouquinho você vai poder baixar esse CDzão aí através do aplicativo Rock Doido, galera. Só pensando em você, amor. Vendo o sol se pôr, as estrelas. Pode ser para iPhone, não tem problema, Android, iOS e Android. Galera, curte e baixa. Aplicativo, o nome é Rock Doido. Só CDzão lá, viu? Já amanheceu, não te vejo. beijo, continuo sozinho, esperando e pedindo para o mar trazer você. Te preciso, ah, eu preciso desse amor. Ah, esquenta, desgraçados! É sucesso. Se ele ser danado. E toda a família tá aí com a gente. Aquele abraço carinhoso, irmão. Opa! DJ Ellison. Te ver tão longe dói demais, não faz assim. Te amar me faz tão bem. Eu te quero só pra mim. Vou gritar pro mundo tudo que sinto por você. Essa canção pra você, meu bem querer. Eu me lembro de tudo que vivemos, todo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Volta logo, baby, vem me amar. Eu me lembro de tudo que Guadailson, Cristiano, Castor, Bruno, todo mundo reunido, curtindo o pop. Obrigado pelo carinho. Dari DJ Ellison. Ellison, DJ Ellison. Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos seus. Tá voando, águia. Que te amou, oh, oh, oh. Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. Assim dá de... E aí, Nil? Super VIP! Papai do ano novamente, né, mano? Sim, é danado, meu irmão. Assim, e é por isso que eu te peço amor, não me... Assim. Parceiro top! Você. Alô, Dieguinho Pitbull! Não me deu valor. Não quis. São as nossas baladinhas nos Jurunas. Tudo que eu tinha pra sempre, meu irmão. Não me deu nem outra chance pra provar. Voltando tudo como era antes. Eu tinha pra você. Pode crer, mano. Ninguém quer. Super Pop Live. É que a Renan Mesquita até é doido, mano. É guri, pode acreditar que ele é poderoso. DJ Ellison. Nosso dançarino número 2, hein, no pau. Vinha sentir a emoção da nave fazendo a pedra. A margem de o céu. Ele só perde pro blast. Seu coração. O Rubi é mais gostoso. A beleza da nave que vai te encantar. O Rubi é mais gostoso. Agora o onde de Agatha que veio pra balar. DJ Ellison. Janeiro já vai comandar. Eu estou preparado, pode me tralhar. Faz o S! Faz o S pra mim. Faz o S pra mim. Logo. Essa música é uma lenda, papai. Eu aqui de fogo vou te ver. E faz o S pra mim. Faz o S pra mim. Louco por você. Eu aqui de fogo vou te ver. Esquenta, esquenta, esquenta. E a nossa explosão, pode crer. Fica onde? Fique. Vai ser melhor assim. Se ele te procurou, é porque não quer mais saber de mim. Fique tranquila, ele já tá na sua. Você fica com ele, a nossa amizade continua. Calma, coleguinha. Venha comigo, vamos pro JC. Vamos conversar e esclarecer. Esse cara não merece nem... Bate a saudade, né, Nadinho? Se fez contigo, comigo vai fazer pior. Eu fico com sua amizade, é melhor. Deixa esse cara pra lá, o meu aqui não vai faltar. Mas a nossa amizade em primeiro lugar. Vou lá! Vou pro JC. O campeão DJ Zalek. Se não dinheiro. Aqui, ó. Eu era uma menina e você não se importava. Fala aí, menininha. Viajava nova. Olha a Suane, tá aqui com a gente. Jorge Leal. Agora que olha o Vital, rapaz, tá com a gente. Se olhar. Agora tô em outra. Obrigado, Vidal. E não, não, não dá. O Edu, Blaz, Ali. É, tudo muda. É, G12. Muda. Também pro nosso grande amigo Lucas. Alô, Lucas, já estamos te esperando aqui no Pop, maninho. E aí, Tom, chega aqui, mano. Valeu, Eduardo. Bora pra cima sempre, viu, garoto? Virou ilusão. Vem comigo, Maílson. Alô, banda R15, vamos disparar o sucesso. Vamos sim, Bruno e Trio. Feita pra você. Feita pra você. É o quê? É o hino, é o hino, é o hino, é o hino, é o hino. E o Soares da equipe TS com a gente. É tudo, né, mano? O Mauro da Nike. Fala, Maurinho! De estar aqui e ver você tocar pra mim. Hoje eu tô mandando, pelo menos o do CD. Tá faltando o quê? Tá faltando sentimento. E a gente já não rola muito tempo. Não rola muito tempo. E rola muito tempo, meu irmão. Esse som arrasta o povão. Vem, vem, vem, vem, vem. Jorge Alisson! DJ Alisson! Mixando as mais tocadas do planeta. DJ Alisson. Live! Você pede o meu amor e o que fazer não sei. Tão menina quando eu conheci você. Talvez seja confusão, ilusão de um coração. Não sei mais o que fazer, não sei. E eu sei! Eu sei, se não entende o que aconteceu. A menina não se acresceu. Quem tá solteiro tá feliz, joga o braço pro céu! Barcelona e aí Betão, Douglas, a Glácia, Fabrícia, Tayane também, Almita, todo mundo. O nosso amiguinho Fernando. Inclusive dia 3 de novembro tem um bingão de 15 mil no quilômetro 35. O bingão do Fernando. E quem toca, Ellison? Super pop. Rapaz, tá muito comentário essa festa. A zoada tá feita. Sei que ainda não adquiriu a sua cartela. Ainda tem, Fernando, cartela? Ainda tem? Então, gente, festão aí, milionário, 15 conto, 15k, 15 mil, pra galera curtir logo em seguida o pop lá, meu irmão. Quilômetro? 35, Ellison. 35, o bagulho vai ser doido, papai! Invade, meu pop! Bora, Duda, não abandona, meu irmão. Bem daquela noite quando eu te encontrei. Vi você fazendo a pedra e logo me apaixonei. E aí, Lourinho? Você é o Daniel? Você me atiça, me faz... Daniel Live, né, meu irmão? Bora, Lourinho do Coqueiro! Quero ter você, menino. DJ Júnior considerado comandando o Banda V. DJ Beto detonando os sucessos pra você. É o som que bate forte. É o Ruby Light. É o Ruby Light. Também todo o nosso contingente da nossa honrosa Polícia Militar do Estado, que sempre desenvolve um trabalho de segurança para todos os brincantes, todos os anos, aqui na Agrofest. Parabéns pelo trabalho minucioso, viu? A gente sabe que a galera aí da nossa Polícia Militar e Civil do Estado vem trabalhando desde sexta-feira, claro, para conseguir... Lembro bem daquela... Com que vocês todos entrem e saiam com a maior firmeza. Parabéns, hein? Não só aqui, mas no Tauá todo, viu? Com seu jeito delirante, quero ter você, menino. DJ Júnior considerado comandando o Banda V. DJ Beto detonando os sucessos pra você. É o som que bate forte. É o Ruby Light. Tipo o papai do ano. É o Ruby Light. Bora, meio-dia! Esquentou o bagulho de novo! O Lourinho e também o meu parceiro Dani. Ariel Live! Live! Automaticamente, quando ela escuta o pop tocar, ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta o live tocar. E a galera de São Luís, o Maranhão, Cândido Mendes, Cândido! Tá, mano, o Fernando, fotógrafo! Vai tremer! Alô, Pulqueiro! Um abraço ao Diego Roger também, grande parceiro nosso. Em breve o pop lá em Cândido. Vai tremendo a bunda. Vai tremendo a bunda. Esse é o bonde do Teitei. Essa novinha enlouquece no pop. Ela faz o S, pode que te falei. Chegou, chegou! Cheguei chegando, bagunçando as horas. Leonel Ataíde! Quero... Olha o Sábio, a família caga torta. Ninguém vai. E tá com a tela da ponta. Avisa lá, pode falar que eu cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém. E aí, doutora Patrícia? A mulher que cuida do Renan Mesquita. Eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo. Joga! Joga pro ar, joga pro ar! Joga! Quem tá solteiro, quem é sincero, quem não trai por nada no tauá, joga o bracinho pro ar, joga o bracinho pro ar, joga, DJ Alisson. Quem lembra dessa aqui, ó? Vai! Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça. Não dá mais. Era o quê? Era uma briga em cima da outra. E agora? Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Beber. Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Quero ouvir. Aí eu vou ter que zoar. Quero ouvir. Beijou depois que ela mamou. E na que mamou o bonde inteiro. Batidão. É o verdadeiro furdus. Na festa do Nando DK é o verdadeiro furdus. Nossa, que é isso? Aí. Nossa, que absurdo. Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Chega mais aqui, meio dia! De uma vez a discussão o tempo inteiro. Ô, desculpa, mano, você não vai me perdoar, não? Coração tá gelado, a maldade na mente. Vários falam a verdade, mas tu gosta de quem mente. O certo te sufoca, o prazer tá no erro. Tu não me dormiu agora. Me esquecer que isso te causa um dia. Eu não sou Jorge Matheus pra sossegar. Vivo naquele pique. Bora sair do chão, galera! Tô na mão. Um, dois, três, sai do chão! Sai! Uau, uau, uau. E aí, Tony? Já pensou? Na borracharia do Arte, tá todo mundo aqui com a gente. Amante das gobis, quero que se exploda se o pai está em crise. Eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. Aproveita hoje que o Denis tá fácil. Chegando aí o festão de aniversário do JR Pop, dia 15 de novembro, em Sobrais. Tá lá. Com Barão Vermelho Prime! pra gente encerrar assim com o pé direito. Aliás, com a mão direita, todo mundo bota o bracinho pra cima, todo mundo. Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, pra cima. Vou contar de um até três, todo mundo sai do chão, atenção. Um, dois, três, sai do chão. Valeu, Tauá! Esse é o pop de vocês! É o pop! O Fábio Assunção. Mesma forma que o Papai dos Céus trouxe pro show do pop, a gente quer que leve até suas casas na maior paz, felicidade e saúde para todo mundo, que nós tenhamos também um começo de semana cheio de trabalho, muita saúde, a saúde acima de tudo, né, meu irmão? Valeu, fique na paz todo mundo. Obrigado, Sono do Indo, tá lá. Obrigado, Agrofest 2019. Obrigado, meu prefeito Evandro Trabalho! Obrigado, meu irmão Maílson! Sempre dando aquele apoio especial, independente de qualquer coisa, né, mano? Tamo junto, sempre fechado! É o Maílson Pop! Live! Junto, brother. Valeu, Natan. Obrigado, Heitor. Obrigado, Nilson Pervipe. sempre, meu Deus! Valeu, galera! Vamos ficando por aqui! Mais um ano pop! Aqui na Agroverse! Bom dia, boa noite pra todo mundo! Olha essa lua bonita, maravilhosa aí, ó! Fiquem com Deus, todo mundo! É pop na veia, sexta, sábado, domingo e sim. Valeu, Tauá! É pop na veia. Obrigado, galera! Sexta, sábado, domingo. Obrigado a todos que vieram de fronteira. Todos que vieram curtir a gente, valeu de coração! Prepara sábado pro aniversário do Bruxo! Explodiu! Saiu no Jornal Nacional que o show do pop agora é profissional. Leonardo da Panelinha. Já inventaram até dancinha. Tamo junto, Léo. Será que é só juntar duas mãozinhas? Saiu no Jornal Nacional que o show do pop agora é profissional. Já inventaram até dancinha. Bora, Daniel. Será que é só juntar duas mãozinhas? Vai voar, vai voar. Bora, Pedro, bora, Nil, bora, Amanda. Obrigado, Robinho Sam. Tamo junto, viu, Robinho? É pop, é pop. E todo mundo se encontra sábado no Palha Clube. Aniversário do Bruxo. É pop, é pop. Nossa equipe de montagem, produção, carregadores, motorista. Valeu, família Pop! O Pop. Renandinho, pega logo o meu aí também. Aí, menino! Saiu no Jornal Nacional que o show do Pop agora é profissional. E aí, Natan? Já inventaram até dancinha. Pra fazer a águia é só juntar duas mãozinhas. Saiu no Jornal Nacional que o show do Pop agora é profissional. É o Águia de Fogo.